Voltando aqui, ao pé da letra, Rádio Sarau, conversando por Skype, diretamente lá de Blumenau, que é daqui, né? Estamos aqui, bem aqui em Santa Catarina. É, banda Malungo, integrantes Natan, o baterista, e o Jason, que é o letrista, e você é também vocalista, né, Jason? Isso. Eu só tenho um vocalista na banda, né? Ah, Só. esse, é, leva tudo nas costas, amigão. É, na verdade, a galera ali, a bateria e percussão fazem um back vocal ali junto também para dar um coro e tal, né? Mas a voz central, por enquanto, tá na minha responsa aí. Mas a gente já tá trabalhando em outras músicas que eu acho que vai rolar uma voz aí dos outros integrantes aí também. Botar os caras para cantar aí que Tá eles certo, gostam cada também. um, no, mas também cada um no seu, né? Que se fizer bem o seu, tá bom, né? É. Claro, também, mas é que a gente no ensaio a gente, né, a gente produz as nossas músicas e fica testando as coisas, tal, então tem ideias que rolam aí, tem ideias que Perfeito. rolam. Escuta, vamos. E a agenda? Como é que tá? Então, deixa eu pegar a agenda só um Claro, claro. pouquinho, Bruno. Vamos falar Agora que da tá aí a memória. agenda de outubro, então. Outubro tá por aí? Já tem já tudo fechado? Pois é, outubro aqui é, cara, Para nós para artista aqui da região não é muito Entendi. interessante, porque na verdade a movimentação local fica só em Não, prol do o outubro, foco é né? E na diferente, outubro então, né? não, aqui na cidade não fica muito interessante para nenhuma vertente musical, assim. Não, outubro é música nos pavilhões ali, aí só rola música germânica, né? Então as bandas acabam tocando fora ou fazendo algum outro projeto nesse Vocês meio. acham É que um Blumenau mix. sofre com esse estigma, né? No Olha, Brasil? tem, não, é não necessariamente que, não sei se fora assim, né, como é que tá a representação para fora do estado Ah, esse, e não, pro é Brasil fácil em saber. Qual é a banda famosa no Brasil que é de Blumenau? Então tá bom, geral. É. entendeu, né? Pois é. Né? Então, isso Mas marca. vai começar então com a Malungo, então, né? É, tamo aí. Vamos devagarinho, Mas como é que tá a devagarinho. agenda aí, então? Então, agora no mês de setembro a gente toca dia 8 no Cafundó, tá? É o Cafundó é o nome do bar. Aqui em Aqui em Blumenau. Blumenau mesmo, na rua Pastor Oswaldo Hesse. Tá? Depois no dia 17, no dia 18, tem uma amostra do nosso clipe também, que foi a gente colocou agora nas redes sociais aí, Facebook. A gente colocou o teaser do nosso clipe que a gente vai fazer, ele ainda está sendo finalizado, na verdade. 7 e 18 na Fundação Cultural. Tá? Vai ser uma prévia assim de lançamento, né? Um pré-lançamento do nosso. Uma amostra dos materiais de vídeo do Andreas Petter, que foi o diretor desse vídeo, e ele trabalha com documentários e tal, então ele vai fazer uma amostra na Fundação Cultural e ele vai levar o nosso videoclipe para lá, né? Isso, ele vai levar mais dois trabalhos dele e esse nosso, que é o clipe da música Sim. latino-americana, né? A faixa número 3 do CD. Tá, depois, no dia 20 de setembro, a gente toca no Botequim, também aqui em Blumenau, Botequim Volstein, que é Sim. o nome, na rua Floriano Peixoto. E no dia 29, a gente vai fazer um show no teatro, que é uma abertura de um show nacional, que a gente ainda não está podendo divulgar. Tá? Mas quem tiver ligado aí no Facebook, logo, logo vai ficar Beleza. sabendo. Dia 29, a gente toca no teatro, dia 29 de setembro, a gente toca no teatro, vai fazer a abertura de um show nacional que está vindo para Aqui em Blumenau. Carlos Gomes aqui. E aí, domingo passado era para ter acontecido o lançamento oficial do nosso CD, né? Como o Nathan falou antes, só que Aberto. como era um evento em Ramiro, aqui bem próximo à Vila Germânica, até onde é que, por sinal, acontece o Tempo não ajudou. Oktoberfest, choveu, a gente não conseguiu fazer ele. Então a gente tá vendo a nova data, que ainda não precisa de algumas autorizações, então não dá para divulgar, mas a galera fica esperta aí que vai ter e vai ser 3 horas da tarde, neto, né, entrada free para toda a família, para toda a criançada, passear no parque e ouvir um som aí. É, a ideia de fazer esse lançamento, a gente até adiou, Bruno, que era para ter sido dia 25 agora, né? 25 de A gente adiou porque as previsões eram de chuva e tal. Até no dia acabou não chovendo muito, só acho que choveu só um período assim do almoço. Mas a gente já estava programando esse show há 4 meses atrás, assim, porque a gente queria fazer um show que a família pudesse ir, sabe? O pai pudesse levar o filho pequeno, né? Muitos amigos nossos, e às 3 horas da tarde. Então a ideia de fazer um show às 3 horas da tarde É justamente para a gente confraternizar isso, assim, com o pessoal que está passeando no parque e mais as pessoas que vão lá assistir a gente também, né? E como a gente quer fazer um material de vídeo também, fazer uma gravação de vídeo desse show, a gente preferiu adiar para fazer um dia de sol, assim, para tentar pegar um dia mais bonito para ficar mais bacana aí nas filmagens também, e para o pessoal ir com mais vontade no parque. Perfeito. E o projeto então é esse. Até o fim do ano lançar, fazer o lançamento do CD, mostrar o trabalho. Provavelmente agora os shows vão estar um pouquinho mais autorais, então. É, com certeza, né? A gente tem 10 músicas, as 10 estão no show e tem mais duas novas que já estão entrando no show também, e fora as releituras que a gente faz. E também depende muito do evento, né? Se é um evento que o show é pequeno, na realidade, né, pequeno que eu digo assim de 1 hora, 1 hora e 10, tal, aí é o show completamente autoral. E às vezes quando é um evento mais de casa noturna, alguma coisa assim, que os shows são mais longos, aí a gente faz esse esquema de mesclar o autoral com as releituras, né? Mas agora o lance é botar esse CD para rodar, fazer os contatos aí que a gente tem em outras cidades para tocar, levar ele, divulgar também o videoclipe que está sendo lançado também, né? Provavelmente mês que vem ou no outro, mais tardar, a gente está lançando esse videoclipe. Então botar CD e videoclipe Perfeito, tá, é isso aí, brother. e para rodar, né? Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Pô, a gente quer ser de coração, espaço, entrevista. Muito legal o papo Não, aí, muito Bruno. legal mesmo, muito legal o som de vocês tem uma qualidade alta. É uma música dançante, é uma música que tem uma, na verdade também tem uma proposta bem honesta, né? Não é, tá. Não é uma banda que chuta para todos os lados para ver se uma certa, né? É uma banda que tem um caminho próprio, vai seguir os seus próprios passos e vai tentando conquistar o público pela noite, pelo sensorial, pela alegria. E a torcida daqui do pessoal do Ao Pé da Letra é toda para vocês. Esperamos uma outra vez vocês virem aqui também. E aí, Com quem sabe, certeza. com a banda completa. E só lembrar que o Encanto Catarina, que é o programa de música catarinense, está tocando vocês aí bastante vezes. Ah, que legal. Legal. Muito obrigado aí, Bruno. Quando quiser trocar uma ideia, bater um papo, só dá um toque que a gente está sempre disponível aí, cara. Como eu falei, o maior presente para nós músicos, né, música autoral é alguém reconhecer o trabalho. Então a gente agradece o teu reconhecimento e a gente espera que o pessoal que ouça essa entrevista e o nosso som aí possa seguir a gente no Facebook e nosso site também, né? E fazer contato e ir nos shows também. Isso é bastante importante para a Beleza, gente. gente. A gente vai ficar aqui e escutar um pouquinho mais de Malungo aqui no finalzinho do nosso tempo. Muito obrigado ao pessoal que escutou até agora. Aqui acabamos de entrevistar da banda Malungo, o Natan e o Jaisson. Semana que vem estaremos aqui com mais um entrevistado falando sobre música, letra, composição, poesia, tudo que a MPB pode nos oferecer. Um abraço para todos, até quinta-feira que vem.